Tango Echo Delta Fox, taxa via Pindé, ponto sobre a cabeceira. Tango Eco Delta Fox autorizado a decolagem, pista 17, o vento 110 graus, 10 horas. 685, altera 12545. 385, 12545, obrigado. 135? Salvador, 255, contato radar, desça e mantenha 050, chegada à Mari. 050 Mari, pode voar na prova de dona? Vou direto Itaque. Vai Itaque. Tango Eco Delta Fox, decolado de Salvador, aos 1:06, controle 119, decimal 35, voo. Decimal 35, é o controle, grato, até o Greg, né? Delta Fox, decolou na sua escuta. Delta Fox, e meu pés, correu da Xerra, forte através fora da barra. Autoriza a ascensão para 2.500, eu comprou direta para a Sierra, na Vila Itália Lima. Agora meu pé, inicialmente aguardo a sensação. Sim, Matinho, vai mil pés, corredor, F da porta. Bom dia, ponte espera da 1-0, pronto. 3-1-9-1 autorizado, alinha área colar, pistola 0, vento 100 graus, 1-1-9, voltímetro 1-0-1-6. 1-0-1-6, a linha de cola, pistola 0, 3-0, 3-1-9-1. Bom, 864, desça para 2000, QNH 1-0-1-6, reporte localizador. 2000-1-0-1-6, reporte para... 2, tem que ter informação. Uno 162, contato radar, dessa vez chegada a Mari, fala nível de voo 050. 050, da Mari, voo 162. Possibilidade de voar na frente de etapa? 2-0, voar a etapa da presente. Certo, então vai, tá, voo 162, muito obrigado. Viu no decolar de Salvador 220, controle 199 decimal 35. 1935, boa. Atrás de Salvador, bom dia, tem 3191, perfil Dael Leda. 3191, contato radar, suba via saída Dael para nível 340. Dael 340. Salvador, bom dia, CNM200, informação ótima. Lana 200, contato com radar, dessa via chegada Mari para o nível 060. Via Mari para o 060, 6200. Salvador, boa, Azul 4082. Azul 4082, se possível. Seu contato com o centro está no ponto de alta. Sete na frequência 125 decimal 1, caso negativo 13325. Parou, essa Delta Fox é uma TV para a gente prossiga, mantendo regras de voo visual, livre para a programação da Delta Fox. Maravilha, 255, desça e mantenha 2000, que é na 0 no meio. 2000 na 0 no meio, 6255. Altímetro 1-0 no meia, Continua aproximação, aguardando contato e tráfego já avistado. Autorizado pouso, piso 10, vento 110 graus, 11 nós, voo 1864. Sete de pouso, 1864. Chama 955, complete final ILS, 21895. 295. Bom, 62, após de fato, completa a chegada à Mari, desça para 2000, QNH 1096, reporte localizador. Mari 2000. 86, autorizado a BLS X-Ray com o ano 62. Solos 27, direita, chamo solo 121, decimal 1. Direita, 121, 1. Torre, bom dia, Chanel 6255, final na 0. Chanel 6255, tráfego avistado, altímetro 10, 16, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 12 nós, Chanel 6255. Pouso autorizado 6255. 6-0-0-6, cancelada a restrição de 7-6-2-0-10. 4082, levanta 170 para o 7. Azul 4082, desça via chegada Mari para 2000 pés, QNH 10, 1 no meio. Via Mari, 4082 para 2000. Azul 4207, frente da Oscar, autorização de tráfego para Guarulhos. Azul 2207, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva, via Perdula 1-0, Taubaté. Transponder 5057, controle Salvador 119, decimal 35. Então, tá autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 1-0, com curva direita, Leda da El, Leda, Mótiva, Perdula 1-0, até Taubaté. O transponder 507, controle 119-35 azul 4207. 0207, correto, repasse para o controle para o estacionamento. Xenema 255, sol aos 3-1, direito ao liberar, chama o solo em 1-2-1, décima 1, na Taxway Foxtrot. Na Fox, chama o solo 2-1-1, via 2. Informação para a autorização Guarulhos. 2895, autorizado, Guarulhos 340. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, Leda Mótiva. E Upperzulu 1-0, Piraí, Umbase, Upperzulu 4-4, Pagog. Transponde 5-1-0-3, controle Salvador 119, decimal 35. Ok, 3-4 aprovado. Guarulhos, Upperzulu 1-0 até Piraí, após Umbase, Upperzulu 44, Pagog. Daí Olinda, Monte Vento. 0070 para interceptar o localizador, forma estabilizado, livre LS, chama 6200. 070 para interceptar o localizador, 62 com 7 final LR, correndo no 895. Correndo no 895, voo no 610. Sou em Salvador, gol 1162, final LS, X-Ray 10. 1162, muito bom dia. Bem-vindo a Salvador, altímetro 1016. Tráfego já avistado, utilizando pouso, pista 10, o vento 120 graus, 119. Sete, autorizado pouso, 1-0, voo 1162. 556, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Luda, Irune. E o apenas vem 857, Mulso. Transponder 5104, controle 119, decimal 35. 7600, tráfego 175 milhas e meio à sua frente. Chama a tua frequência 118, decimal 900. Mono, nós, 95, obrigado, boa tarde. 1-4082, iniciou a edição 1970 nós. Descida até 2 mil pés autorizado, 1016 o ajuste. Informe estabilizado, tráfego à sua frente 12 milhas. A descida 2 mil pés, reduzindo, azul 4082, deixa eu parar estabilizado. 7600. Caiu ou não, Zucafé? Chamada de pouso, caiu. Se precisa usar o critério, cartão 1.500 pés, 1.016 eu ajuste, eu falo cruzando 2.500 pés. Trot, chamo solo em 121, decimal 1. 69, Alfa Mateus Juliette. Alfa Mateus Juliette, 1-0. Alfa Mateus Juliette, 1-0. Alfa Mateus Juliette, 1-0. Alfa Mateus Juliette, 1-0. Alfa Mateus Juliette, 1-0. Alfa Mateus Juliette, 1-0. Chinem 200, seu solo aos 39, direita, Foxtrot, chamo solo em 121, decimal 1. Direita, vai chamar o 211, 200. Faz para direto, vou no número 10. 62, mantenha a posição aguarda. Como que seu guia é 1-1 em aeronave está taxiando no setor sul do pátio até o... Correção, finalizando o pushback no setor sul do pátio. Ainda não iniciou o táxi. O azul 4082. Torre Voa é o azul 4082. 082, altímetro 10 no meia, muito bom dia. Tráfego avistado. Tem pouso autorizado, pista 10. Autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus. 1 nós, azul 4082. Tive pouso na 10, 4082. Da El Leda Mótica. Da El Leda Mótica. Obrigado. Alô, Azul 4207 para o TAC. COB 114, tem 4 horas e 30 de autonomia até na Iberança. Autorizado, via Pátio Índia, vamos visitar a torre 119, turismo 95, ajustando a 096, mó voo. 096, a gente autorizado para via Pátio Índia, quero torre 3, mais entregado, uma volta. Voo 1162, a fazer a nave da Azul, ingresso Juliette, ponte 11. É, tipo azul, 711, voo 1162. Fechando R6200, segue o voo pro 08. É 08, né, 200, já. Autorizado, com o ônibus nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva. E upperzulo 10, Tudave, upperzulo 16, conforme a rota. Transponder 5107, controle 119, decimal 35. Correta a resposta, doutor, para o chibre acionamento. Muito obrigado, doutor, para o chibre acionamento. Oi, Salvador, boa tarde, 4207, para pronto. Azul 4207, a Lima tem que ser 10? A Lima tem 10, 4207. Já visual colocar de pouso? Continua a descida das 2.500 pés. Essas condições visuais, você passou para a coordenação. Bem-vindo, Salvador. Chamo Sora 121, decimal 1. 121, muito obrigado. Passei as 2.400. Pode 9 autorizar o semitáxi. 156, apenas observe a aeronave da vinheta ingressando no 08. Patente da aeronave da Viana, calma. Alô, Salvador, boa tarde, azul. Não, bom dia, então, azul 4082. 4082, bom dia, táxi via Alfa, mantém antes do Juliette. Alfa, mantém antes do Juliette, azul 4082. 4207, decolado em Salvador 246. Controle Salvador em 119, decimal 35. Dizendo 354207, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Azul 4207, decolado. 4207, suba via saída da El, vigilância, nível 340. Via da El, 340, Azul 4207, alguma chance de voar direto Motiva? Negativo, vamos manter o perfil dessa aí, tá? 4207. Ok, mantendo 4207. Salvador, por controle 192, Test, Flight Level 220, Downs 1520, Papa. Via 962, 72,000 feet, via Mine Arrival, Canadian 016, qual que é a ideia? Downs 4082 não tem, Juliette. Azul 4082. Ponte 3, aguarde. Salvador, bom dia. Voo 1790 para Recife, gente da Papá. Voo 1790, bom dia. Autorizado Recife, nível 370. Da cola da pista 10, curva esquerda, subida Pucajamo, Aracaju. Via Pêndulo 17, transponder 5110, controle 119, decimal 35. Autorizado em nível de voo 370 para Recife, decola da pista 10, o perfil da Pucajamo, Aracaju. Primeira curva esquerda, transponder 5110, controle 119,35, voo 1790. 1790 correto, reposte para o chão, puxa o VHC na mesma. Reportar é por cima mesmo, estou na 7-0. TAN-3-895, após a passagem da aeronave da Azul, retaguarda autorizada por Chibeck Chamitaca. Após a passagem da Azul, autorizada na 329. É, ponte 0-0, pronto. Bom, 95, vem autorizado a NR decolar por cima 0, vento 120 graus, 119. Autorizado a NR decolar na 10, voo 105. Autorizado voo local, Salvador, Salvador, curva direita, corredor axé, 1.000 pés. Decola da 1-7, curva à direita, responde 0112, controle Salvador, 1-9, destino 135. Numeração e escravejamento correto, acionamento táxi e decolagem em torre 1, 1, entre decimal 9 e 5, ajuste no 0 no meio, mão volta. 5-6. Controle Salvador, bom dia, o Gol 956, cruzando 1400 para o 360. Bono 556, constatuada a decolagem sobre a via CDAE para nível 360, Gol 1556. Sobe na via da El para o 360, 1556. Salvador, bom dia, Gol 1790, posição 4, para pushback e acionamento. Gol 1790, mantém a posição, aguarde distante para iniciar o pushback. Aguardando, 790. 4207. Daniel, alternado. 3745, autorizado o taxi via... Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, QNH 1-0 no meio. QNH 1-0 no meio, livre estáxi, ponto de espera 1-0-9-5, tenha um bom dia. Bom dia. Obrigado. Para o táxi, 3-2, 2-1-9, 4 horas, 0-1. Tram 3895, autorizado táxi via Fátima Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0 no meio. Fátima Juliette Alfândega, aguarde só um instante para a cópia. Paulo, Gol 1790, fazer passagem da aeronave da Terra, autorizado? Eu estou autorizado, chame táxi, Gol 1790. Bom, passagem da aeronave da Terra, autorizado, Gol 1790, chame para táxi, obrigado. Copie agora, Juliette Alfândega. Tá Alfa Romeo Juliette Alfa Índia, autorizado Recife, conforme a rota do plano, na Golf 677, nível 110. Saída Conde, a primeira curva esquerda, pista 17, acione 5113, controle Salvador, Torre Salvador, controle Salvador, 11935. Livre decolagem, pista 1037-4. Juliette Alfa Índia, cotejo correto para o acionamento. E táxi chame torre 11895, QNH1096, confirme o PAT e PUB. Apago Romeu Golf Victor, duas vias na posição Conte, contato ao radar, voe, Bonf, para necessitar a chegada Bonf, ajuste 1096, retorno para a descida, para Apago Romeu Golf Victor. Para o ponto ideal, solicita a Pro do VOR, para você modificar e cortar na 1-0. Apago Romeu Golf Victor, está presente, voe na Pro do VOR, Salvador, desça para 4000 pés, ajuste 1096. Para 3895, autorizado a linha e manter para 1-0. Decolada 1400, chama controle 1995, voo 1935, obrigado, centro, até a próxima. Voo 1790, autorizado, táxi via Índia, ponto de esquerda da 10, torre 11895, CNH 1010. Estou corrigindo apenas João Pessoa, tá ok? Sim, João Pessoa. 360-3745. Via para 360-3745. Alguma chance ir da roleta? 3745, manter a terceira saída. Sente, manter a ação 3745. Passou a do CNH. 3756, a chance de identificação dessa via chegada mais para nível 050, ajuste 1096. Via 1096, pode mais rápido, 3756. Manter a terceira chegada. 1556, passando nível 1908 milhas da posição da EL, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, da presente voo de Tagel. Ok, a chama Recife 1251, alternando 3325 e a proa da GEL, o gol 1556. Obrigado, bom dia. Approach 1962, establish ILS X-ray. 1962, complete ILS X-ray 1010, contact tower 118-195. 1985, thank you. Tower, good morning, 1962, runway 1962, continue approach, stand by runway 1. Thank you. 2 a bordo, confirme. Gente, altímetro 906, reporte de detecção ótica. Boa, 962, clear to land, runway 10, winds 130 degrees, 11 knots. Clear to runway 10, runway 962. Da 3895, decolada 02, chama controle 12, posição 19, decimal 35, bom. 5, contato radar na decolagem sub-avia saída da EL para o nível 340. Da EL 340, tá 3295. E mantém pistola 0. Pode pôr 0 aeronave na final, ali mantém pistola 0, vou na 790. Mantém a posição e forma o tráfego curto a final, pistola 0. Alfa Romeo, mantém posição. 1962, on ground at 05, leaving right, conservador do ground, frequency 121, decimal 1. Frequency calling ground on ground, decimal 1, for 1962. Dirigente Alfa Indy, autorizado a linha e mantém 107. Quase Queens que decolou 05, chama controle em 199 decimal 35, bom voo. 199 decimal 35, novembro das Queens. Go 1962, clear taxi via Alpha and Juliet to position 06 apron 1. Alpha Juliet position 6, go 1962. 125 decimal 1, antena 133 decimal 25, da presente, autorizado direto, pulpado, dan 3745. 251, 3325, meu presente pulpado, dan 3745. 790, decolada 07, chama controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde, 790. Aí, chama a Terra Romeia, reposte para da barra. A barra até novembro, acho que isso. Oi, Juliette, eu saí de autorizado de decolar, no 71, 40 graus, 109. 190, contato radar na decolagem, que deve ser da Fuca para a Viva 370. Fuca 370, 1790. G35 passando o nível 150 na posição da EL. Perdão, Santo 3895 passando o nível 150 na posição da EL, chama centro Recife na frequência 125.1, na perna 133.25. 251, 3325, Santo 3895, obrigado. O 4463, confirme o nível para ilha. Via para 2010, ajuste no 0 no 5. Controle Salvador, cordial bom dia, Papai Romeu Juliette, Alfa Índia decolado, da 17, na saída Conde, na 64. Romeu Juliette, Alfa Índia, contato radar na decolagem, que deve ser da Conde para nível 110, Juliette, Alfa Índia. Para 190, Juliette Amandio. Atingiu 040, visual não foi modificar, o meu Golf Vita. O meu Golf Vita, regras iam ser modificadas 14110, desce para 3.500 pés, observações visuais, perdão, desce para 1.500 pés, observações visuais, ajuste no 0 no 5, dá pra gente, toda a rota perto. Para 1.500 na boa da rotatória, Romeu Golf Vita. O Eco Delta Fox, controle Salvador. Azul 4463, cópia. Azul 4463, autorizado Ilhéus, nível 180, autorizado conforme a rota do plano. Na Golf 677, saída Coral, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 0274, controle Salvador, 11935. Tudo com condições visuais, ajuste 1-0-5, reposta estava de Paris para ingresso no voo do intervalo. Capitão Eco Delta Fox. Elco Delta Fox, seu controle. Estacionamento. Tem condições de manter-se em condições visuais na proa 035? Afirmativo, mantém-se em condições visuais, vai na proa 035 e eu falo através de Paris. Da Puca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, pista 1-0, acione 5-1 no 4.